No início da madrugada desta sexta-feira santa, dia 19, a Polícia Militar de Gaspar, juntamente com a Polícia Militar de Brusque, atenderam uma ocorrência onde, na fuga, um dos ladrões acabou ameaçando a Polícia Militar e foi alvejado e morreu no local. A ocorrência terminou no Trevo da Parole, já na cidade de Gaspar. Para sabermos mais detalhes dessa ocorrência, vamos conversar agora com o Major Pedro, que é o comandante da Polícia Militar de Gaspar. Bom dia, Major. Bom dia, Regina. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sentinela. Major, como ocorreu essa ocorrência nesta madrugada? A gente tomamos ciência aí através do central de emergência do roubo do veículo que aconteceu em Blumenau. Ele teria tomado sentido a cidade de Gaspar e Brusque, né? Então as guarnições foram avisadas, tanto de Gaspar quanto de Brusque, estavam em busca desse veículo. Quando na região do bairro Bateias, na rodovia, né, uma guarnição se deparou com esse veículo vindo de Brusque em sentido a Gaspar em alta velocidade. Foi feito o acompanhamento, então, né, a guarnição da Rocan de Brusque fez o acompanhamento desse veículo. E conseguiu abordá-lo somente na altura do Trevo da Parole. Ali, então, os veículos se acidentaram, né, bateram no meio-fio, e ao desembarcar, um deles se encontrava com a arma na mão e foi alvejado pelo policial. Depois, ele foi se tratado de um simulacro com arma de fogo. Ele veio a óbito no local, o outro masculino foi baleado na perna enquanto se em tratamento, e o outro foi preso, então levado à central de flagrantes de Blumenau. Major, e esses elementos eram conhecidos já no meio policial da região? Eles não eram da nossa região de Gaspar, né, de Brusque, a princípio eles eram da área de Blumenau mesmo. É uma operação que a polícia militar teve sucesso porque o cidadão acabou ameaçando o policial militar com um simulacro e ele trafegava em alta velocidade, inclusive colocando em risco a vida de outros motoristas, né, Major? Ah, sim, com certeza, né? Para os ouvintes terem uma ideia, né? Somente a moto que conseguiu fazer o acompanhamento do veículo era uma moto de 1.000 cilindradas, né? As outras motos ficaram para trás, não conseguiram acompanhar devido à alta velocidade que foi empreendida na rodovia. O policial militar estava sozinho durante a abordagem e o masculino desceu com a arma na mão, inclusive em direção a clientes que estavam no bar próximo, né? Então, temendo pela própria vida e pela vida de terceiros ali que poderiam se envolver na ocorrência, o policial então atirou contra o masculino que estava armado e ele acabou entrando em moto. Major, na noite anterior ocorreram assaltos e roubo de carro, inclusive em Blumenau. O senhor chegou a conversar com a Polícia Militar de Blumenau? Há alguma ligação dessa ocorrência com as ocorridas em Blumenau? Esse roubo de veículo aconteceu na cidade de Blumenau. Não sabemos se são os mesmos que vêm sendo feitos aí em outras datas, né? Mas ocorreu aí em Blumenau essa situação, né, desse roubo de veículo e acabou vindo para nossa região. Nós sempre temos uma constante troca de informações, né, quando acontece um crime em Blumenau ou em Brusque, Gaspar também fica avisado, assim como quando acontece em Gaspar também avisamos as demais cidades, que devido à proximidade acaba acontecendo essa situação deles estarem indo para outra cidade para fugir da percepção do acompanhamento aí da ocorrência. Ok, Major, muito obrigado pelas suas informações. Nós conversamos com o Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos falando sobre a ocorrência que ocorreu no início da madrugada desta sexta-feira santa em Gaspar, onde um bandido acabou sendo morto pela Polícia Militar. Com informações da Polícia Militar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.